quinta de luxo. Boa noite, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma emissão das Quintas de Luxo, só aqui na Rádio Vozes Portuguesas. Eu sou o sócio CC Olive e estarei a emitir nas próximas duas horas para a nossa enorme e querida diáspora portuguesa. Desde já o meu abraço e o meu carinho para todos aqueles que me acompanham, seja na salinha do chat, seja num player, seja nosso site, num blog, ou de outra forma, pode ser no TuneIn, pode ser com tantas e variadas maneiras, mas de qualquer maneira, obrigado por estarem aí, é um prazer imenso estar aqui e guiar-vos nestas duas horas que se seguem. Hoje, portanto, 20 de agosto de 2014, quarta-feira, em que estamos a cerca de duas horas da quinta-feira, que se espera fantástica. E vamos ter esta missão dedicada aos canhotos. É verdade, o dia do canhoto foi há exatamente uma semana, dia 13, mas devido a motivos de força maior, como foi o caso do Robin Williams, ter-nos deixado, a emissão passou para hoje. E não é por acaso. Um desses grandes acasos é que eu sou canhoto. CC Olive, é verdade, é canhoto. Ao início era ambidestro, mas depois a professora, nos longínquos anos de 80 e muitos, deu-me a escolher e eu escolhi ser canhoto. E, para bem ou para mal, é assim que tem sido a minha vida. Fui-me adaptando na guitarra, a jogar à bola, nas tesouras, aqui e acolá, mas o certo é que sou canhoto. E vamos então ficar nesta primeira hora com... e na segunda também, mas nesta primeira... com um grande canhoto. Portanto, vamos ter a primeira hora, que é a rúbrica do Instrumentalmente, onde não há vozes, há só instrumentos. E, embora a voz seja um instrumento, já estou a ouvir o meu amigo Arthur aí a dizer do fundo, é verdade, mas aqui a voz não entra nesta primeira hora. E então vamos prosseguir com um grande canhoto, que já nasceu há pá, uns 300 anos, ou coisa do estilo, que é o nosso amigo Bach. É verdade, nosso amigo Bach era canhoto e fez coisas tão magníficas que nós já vamos ouvir de seguida nesta hora. Portanto, espero que desfrutem, que gostem e que fiquem desse lado. Eu voltarei daqui a uma hora, estarei por breves momentos também na salinha de chat, entretanto, para ver se estão a gostar, se não estão. E, mais uma vez, fiquem bem, viva o dia do canhoto e sejam bem-vindos a esta magnífica emissão, só aqui na Rádio Vozes Portuguesas. Vamos lá então, Johann Sebastian Bach, mostra-nos do que és capaz, seu canhoto. Aí vem eu! Thank you.

mentalmente. Thank you. Boa noite, sejam bem-vindos à segunda hora das Quintas de Luxo, um programa da autoria de César Olivo, só aqui na Rádio Vozes Portuguesas. Sejam bem-vindos novamente a esta tertúlia, que é dedicada ao Dia do Canhoto, que aconteceu há cerca de uma semana atrás, e razão pela qual estivemos na nossa primeira a ouvir um grande canhoto, que foi o Bach, que nasceu por volta de 1700, não estou em erro, 1600. Mas falha-me a parca cultura geral, sobram-me outras bem recentes. E em memória e em agradecimento à vossa resistência desse lado da rádio, vamos iniciar esta segunda hora com um canhoto de eleição. Estou a falar do nosso Jimi Hendrix, com este fantástico tema Hey Joe. Eu espero que gostem, ele foi um canhoto muito importante para muitas pessoas. Até já! Grande tema do nosso Jimi Hendrix, um canhoto de eleição que inspirou muitos artistas, muitos guitarristas e que tinha uma maneira muito peculiar de ser também. Aí é a nossa memória com este Hey Joe, aqui na 25ª emissão do dia 20 de agosto de 2014 na Rádio Vozes Portuguesas. Para todos vós, o meu enorme abraço e queria desejar a próxima, dedicar a próxima música a todos que me ouvem, em particular os que estão na salinha de chat, como é o caso do Just, da Angra, da Lucy, do Stone, do SCP Fanatic, do Erlan Rui e da Liliana que está na escuta. Portanto, vamos ficar com outro tema também um bocadinho arisco, mas que é um tema que fala de tudo e que fala também que devemos aceitar os canhotos como eles são. Estive ainda há pouco tempo em conversa com a nossa querida Lucy, que me dizia que um dos seus braços, por ser canhota, foi amarrado para lhe forçar a usar o braço direito. Eu tive alguma sorte com a professora Fernanda, porque ela deu-me a escolher: Sérgio, diz-me lá o que é que tu queres, uma vez que tu és ambidestro, faz lá a tua decisão. E acreditem que foi a melhor coisa que ela fez. Não sei como seria a minha dislexicidade, a minha confusão mental, se me obrigassem a fazer algo para o qual eu não estava preparado. Mas vamos avançar então para este tema maravilhoso também dos Nirvana, cujo Kurt Cobain era canhoto, e é o tema que nos diz Come As You Are. Ninguém tem que mudar nada. Desfrutem e até já. As a friend, as a friend. Nirvana, Kurt Cobain, canhoto, com um excelente tema de 95 do álbum Nevermind, que é o Come As You Are. Bem-vindo a esta emissão dedicada ao Dia do Canhoto, agora que nos aproximamos da Quinta-feira de Luz. Um especial alô para todos aqueles que estão por esse mundo fora, estejam em representação diplomática, a estudar, de férias, a lutar, a sobreviver, a imaginar, a sonhar ou a cantar. Estejam com a rádio Vozes Portugueses, que estão muito bem entregues. Vamos então prosseguir com esta emissão, com um outro canhoto de eleição. Estou a falar do Sting, e que também nos fala num outro tema desta maravilhosa sensação de ser canhoto, como, por exemplo, ser um Englishman em Nova York. Eu espero que gostem, tem quase tudo a ver. Até já! I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. In my accent when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Say, isso mesmo, be yourself, no matter what they say. E é um bocadinho o sentimento de um canhoto. Portanto, temos dois braços, duas pernas, mas somos canhotos. Portanto, não é bem a mesma coisa. Quiçá como nos dizia um Sting, um americano em Nova York, mentira, um inglês em Nova York, um português no Brasil, ou um brasileiro em Portugal. Portanto, somos todos iguais, mas não somos todos a mesma coisa. Vamos por isso então prosseguir com esta emissão. Um grande alô, um grande obrigado a todos, aqui dos estúdios de Munique, onde eu orgulhosamente emito para a diáspora portuguesa. Somos muitos e somos bons, e vamos então com mais um tema justificar isso mesmo. É um tema da Adriana, como não podia ser, já que estamos no dia dos canhotos, da Adriana Calcanhoto, que é um tema que eu dedico também ao Just e a todos os fundadores fidedignos deste grande projeto da Web Rádio que está a acontecer. Portanto, estamos a falar de Por Isso Eu Corro Demais, e logo de seguida, da mesma Calcanhota, disseram que eu voltei americanizada. Eu espero que gostem, eu estou a adorar. Até já! Eu te amo e nunca I love you enquanto houver Brasil. das comidas. O som do camarão ensopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada. De um burro de dinheiro estou muito rica. Que não suporto mais o break do pandeiro. E fico arrepiada ouvindo uma glia. Disseram que com as mãos estou preocupada. E corre por aí que eu sei certo. Zum, zum. Balangandança não existe mais nem Abra a riba de moabra que é tanto veneno. Eu posso navegar americanizada. Eu nasci com o samba e vivo no sereno, cantando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas, eu digo mesmo eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão em sapatinho com chuchu. Merci beaucoup. E acabamos de ficar com a Adriana Cal Canhoto, nesta emissão dedicada aos canhotos deste mundo inteiro. Ficamos com duas músicas. A primeira era Por Isso Eu Corro Demais e a segunda não era bem aquela que eu estava à espera, mas que serve também para esta emissão. Esta emissão que se aproxima a passos largos desta quinta-feira, portanto faltam cerca de 38 minutos aqui na Europa Central. Mais uma hora para Lisboa, mais outra para Angra e por aí fora até chegar ao Brasil e dar a volta, uma volta circunscrita que entretanto já celebra a quinta-feira, como é o caso de Sydney, Goa, Dubai e por aí fora. A todos vós, tenham e desfrutem uma grande, grande, grande quinta-feira. Quinta-feira que só pode ser com saúde, boas energias, alegria e muita, muita, muita saudade da vida boa. Mas vamos retomar este tema, vamos retomar este tema com esta ponte para a vida boa. Vamos ficar com um senhor canhoto, casado com uma grande top model alemã e que se divorciaram há pouco tempo, portanto, mas são coisas da vida, têm crianças muito bonitas, segundo consta. E de quem falo eu? Estou a falar do Seal, exatamente. E com este This Could Be Heaven, um tema bem fantástico para todos vós. Então, desfrutem e até já. We should be right here. Get through all this fear. One of these days. Cause when it comes around. Yeah. Olá e obrigado, Sil, por esta maravilhosa canção. This could be heaven, e nós acreditamos que estamos exatamente no céu. A caminho de uma quinta-feira, véspera de sexta-feira e depois de um grande fim de semana. Eu sou o CC Olive e vou na minha 25ª emissão na Rádio Vozes Portuguesas. Se tiverem curiosidade, talento e vontade, venham e juntem-se a nós para ser mais um locutor de eleição nesta equipa fantástica. Somos todos muito diferentes, mas com uma missão única de reforçar os bons valores que a rádio portuguesa tem, que a língua portuguesa tem e que as pessoas portuguesas têm. Somos bem dispostos, somos honestos, somos dignos e queremos o melhor para este mundo. Se preferível, em português. Vamos então começar, ou continuar, com outra música, que é uma música que é canhota, não porque tem, se calhar até tem, intérpretes canhotos, mas porque é uma música de esquerda. Longe de mim ser de direita, de esquerda, de centro, de cima ou de baixo, embora ser canhoto me diga muito, esta música marca e marcará muitas, muitas gerações, mais à esquerda. A eles, ao José Mário Branco e a todos aqueles que tornaram esta mensagem possível, o meu muito obrigado. Estou a falar de GAC, Vozes na Luta, num álbum de 1960, se não estou em erro, com a cantiga É Uma Arma. Eu gosto muito de passar este tema. Desfrutem e até já... Cantiga é uma arma que eu não sabia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma de pontaria. Há quem canta por interesse. Há quem canta por cantar, há quem faça profissão de combater a cantar, e há quem canta de pantufas para não perder o lugar. A cantiga é uma arma, eu não sabia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da... Ufa de um chuchuradinho de tabernas e salões, semeia só desalento, misticismo e ilusões. Canto mole em letra dura nunca fez revoluções. A cantiga é uma arma. Contra quem? Cantas a reboque, não vale a pena cantar. Se vais à frente demais, bem te podes engasgar. A cantiga só é arma quando a luta acompanhar. A cantiga é uma arma. eficiente, fabricada com cuidado. Deve ter um mecanismo bem perfeito e aliado. E o canto como arma deve ser bem fabricado. A cantiga é uma arma. Conta quem, camaradas! Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma de pontaria. A cantiga é uma arma contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma contra a burguesia. E é mesmo, a cantiga é uma arma contra tudo, contra todos, de uma maneira pacífica. As cantigas dizem muito. Sejam mais uma vez bem-vindos a esta estupenda emissão. Será que estou a ser modesto? Será que não? Das Quintas de Luxo, na companhia de Cécio Olivo, só aqui na Rádio Vozes Portuguesas. Estamos a comemorar hoje o Dia do Canhoto e vamos ficar com dois temas dos nossos amigos que têm duas poderosas mãos esquerdas. E fica-nos a pergunta, será que eles sabem qual é a mão esquerda e a mão direita? Eu creio que sim, mas surgiu em piadinha na Rádio Vozes Portuguesas, na nossa salinha de chat, em conversa amena com a Lucy e com a Lili, a questão deles não saberem qual é a mão esquerda e a mão direita. E vai daí! Vamos então passar dois temas. Estou a falar do Rei Charles, um grande tema que entra com os Blues Brothers, e depois com o Stevie Wonder também. Eles lá saberão onde têm as suas mãos esquerdas. São 23 horas e 34 minutos nos estúdios de Munique e aqui vão os temas. Eu espero que gostem, um grande abraço e até breve. You've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Do it right. Boa noite, e acabamos de ficar com dois ceguetas que tocam muito mais do que eu com olhos abertos. Tenho eles mãos esquerdas ou mãos direitas nesta emissão dedicada aos canhotos, o Ray Charles e o Stevie Wonder. Maravilham-nos as noites. E acabei de ler aqui no Facebook uma coisa fantástica, ler, minto, de ver uma coisa fantástica. E queria citar aqui o nome da querida Sofia Oliveira, que me trouxe uma imagem do Ginjal e da direção a caminho do Atirató Rio, que tem a ponte por detrás. Foto esta que é composta a preto e branco e que me traz tantas recordações. A ti, Sofia, à minha margem sul, a todos os canhotos que habitem do lado esquerdo ou do lado direito do Rio Tejo, aqui vai mais um tema de um outro canhoto fantástico, que já o ouvimos esta noite. Estou a falar do Sting e dos seus polícias. Fiquem então com Every Breath You Take. Gostem e até já. Every breath you take, I'll be watching you. E acabamos de ficar com o canhoto Sting, com o Every Breath You Take, um tema dedicado sobre a imagem do ginjal, sugerido pela Sofia Oliveira, que penso eu anda pelas Turquias. E com estas imagens de fundo dos rios e dos canhotos e das margens da direita e à esquerda, vamos continuar nas águas. Estamos a ouvir, por exemplo, de fundo o tema que é o genérico desta emissão e de todas elas, das Quintas de Luxo, que é o António Chain com o Rio, do seu álbum Lisboa, que é um álbum fantástico, instrumental. E vamos então prosseguir, estamos quase a entrar na reta final destas 2 horas, reta final que nos levará a uma quinta-feira, espero que deliciosa para todos vós. Vamos então ficar com um outro amigo que infelizmente nos deixou, mas cuja memória irá para sempre nos aquecer. Estou a falar do Paco de Lucia, com um tema brutal que é Entre Duas Águas. Eu espero que gostem. Eu sou o CC Olive e voltarei daqui a bocadinho para me despedir de vós. Até já! E assim acontece que vamos ficar com o Paco de Lucia, com Entre Duas Águas, um dos últimos temas a popular aqui, As Quintas de Luz, um programa da autoria de C.C. Olive, só aqui na Rádio Vozes Portuguesas. Estamos a cerca de 7 minutos da quinta-feira, aqui na Europa Central, da quinta-feira que se espera bem disposta, reluzente, um bocadinho mais calorosa do que aqui em Munique, porque esta semana tem sido um pouco parca. Tivemos cerca de 10 a 15 graus, chuva, muita chuva, e tirando o domingo que deu para ir a um lago e fazer um churrasco, o resto dos dias tem sido um bocado cinzentos. Pena para quem cá anda e quer saborear um português verão, sorte para quem vai para fora. E a cidade está calma. Portanto, as universidades estão de férias, as escolas estão de férias, os transportes estão calmos, anda-se bem de bicicleta, desde que não seja a chuva, come-se gelados um bocadinho por toda a parte e há uma certa aura na cidade que nos transmite uma calma difícil de recriar já para a semana, quando o setembro se aproxima e as pessoas vêm cheias de energia. E imaginem a energia alemã aos rodos numa cidade como esta. E é verdade, vamos então encerrar esta emissão com um tema de um outro canhoto genial, ou nem por isso, pelo menos arisco, como é o caso do Iggy Pop. Vamos ficar com o Real Wild Child, que é um tema que eu escolhi ao acaso para encerrar esta emissão das Quintas de Luxo. Da minha parte é tudo, foi um prazer enorme estar aqui convosco e com todos aqueles que populam o universo da Rádio Vozes Portuguesas e desta diáspora, como é o caso da minha querida irmãzinha Ana Ruth, como é o caso do Just, da Angra, do SCP Fanático, do Amarantino, do Wendel Buntz, Erland, da Lucy, da Liliana, da Stone, do Henry Liverpool, da Sofia e de muitos, muitos outros que por aí andam. A todos vós, obrigado por maturarem. Eu voltarei daqui por uma semana, no dia 27 de agosto, para mais uma emissão das Quintas de Luz. Fiquem então com o Iggy Pop. Eu espero que gostem, não sei o que é que vamos ouvir, mas só pode ser algo. E então, um abraço e até breve. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.